Yeah. Eu tive que ver que eu não podia ir e te fazer crescer na folha de uma hora pra outra. Foi, peço que posso, pergunto se posso passar ali a cadência na presença com a cabeça louca, moço. Hoje nada tá bom, eu me dopei, desliguei o som. Eu me isolei, refleti várias vezes, revirei. Pior que o motivo eu nem sei, não. Me encaixo no padrão errado, não sossego facho. Quando eu quero eu vou atrás, assim que é. Não sou capaz, falo grosso, cabra macho. Honra minha palavra e tô pronto pro que vier. Tem sua vera, era, fogo, vela, fera. Para, pera, porra, vai dar dessas ou porra, chapa, senso comum, gelo com rum. Vida boa, quero um pouco mais. Ô, rapaz, a chuva disfarça o crime na rua de trás. Ô, se faz, as horas justificam seus canais. O mundo te condena e vive em leis ilegais. Mais 2 anos e 8 meses sem meus pais, que tão me vendo de longe, tão achando demais. Sempre que eu posso, eu passo, dou um abraço e jaz. Eu trampo pra não dar trabalho e morrer em paz. Mas hoje as contas veem como que faz. Quem me critica no YouTube não me deu nem R$2. É fácil se não é o seu nariz coçando. Xingar um nóia é fácil demais. Nós somos frutos sociais agindo no individual. Lixo, desgosto, a indústria é colossal. A massa alienada do argumento lesional faz criança achar que Deus é Pedro Álvares Cabral. Cabrão vendendo pedras, tica vende elas mesmo. Quem não vende não faz moeda. Hoje foi uma merda, nem a ponta da baga, nem as pontas, mas as contas tão pagas. Só vim pra lhe avisar, a cobrança vem de uma maneira inesperada, sem dúvida. Já peguei no meu caminho, a cobrança vem. Hoje só quero poesia sem traficar. Progresso pros meus, pedindo pra Deus. Espere que eu ainda chego lá. Abrindo a porta pros meus, pedindo pra Deus. Espere por mim ainda. Se eu subir no palco e olhar pra baixo, agrada meus parentes fugindo. Pensa que subir no palco e olhar pra baixo, agrada meus parentes fugindo. Thank you.